Pra ti eu acerto de primeira. Hey baby, a gente junta demais. Tire suas férias comigo no paraíso. Tire suas roupas, vamos perder o juízo. Não viaja nas fofocas, diz que eu tô te traindo. Tô tentando nos separar, mas até do meu de vidro. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Hey baby, o nosso amor é tão lindo. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Ela canta no banheiro, pensando em mim no chuveiro. Porque encontra essa mina, foi uma agulha no palheiro. Avisa pro faroleiro, Santa Marta abençoou. Lua cheia virou nó da amizade, vira amor. Não dança igual Beyoncé, nem anda como a Gisele. Não tem a granada Gilton, nem canta como a Adele. Não transa igual Paniquete, é mais careta do que a Sandy. Não tem as pernas da Gretchen, nem discursa sobre Candy. É todinho original, sem bisturi do Pitangui. Mas é a florzinha mais cheirosa e graciosa que eu já vi. Seu sorriso é motivo suficiente pra eu sorrir. Se alguém mexe com ela, me baixa Bruce Lee. Ela me acalma como ganja, a minha maracujina. Minha dose de mescalina desvirtua e alucina, meu vice recaída. Minha rua sem saída, meu afé, meu amor e minha melhor amiga. Minha magrinha, minha pequena, minha lindinha, minha morena. Lealdade sem compromisso, vivendo que vale a pena. Lembra do farol, julho, frio, jantar à vela. Banho de caneca, vinho, chazinho de canela. Tanta coisa não se explica, o amor é só uma delas. Quando o coração palpita, faz esquecer das ideias. Sorri de sentir inveja, chorei de soluçar. Sem saber como dizer, fiz esse som pra te contar. Que baby, a gente junta demais. Tire suas férias comigo no paraíso. Tire suas roupas, vamos perder o juízo. Não viaja nas fofocas, diz que eu tô te traindo. Tô tentando nos separar, mas o teto não é de vidro. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Hey baby, o nosso amor é tão lindo. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Nunca rimei sobre amor, acho que foi seu perfume. Escrevi tão natural, talvez vire costume. Vão ser todas pra ti, então aumenta o volume. E canta junto pra quem te ouve ficar com ciúme. Não precisa contrato, nem largar suas amigas. Mas quando der saudade, onde tiver cê me liga. Nós faremos um trato, seremos gentis. Não quero ser teu dono, quero te fazer feliz. Te fazer feliz é fácil, é um trabalho pra o time. Cervejinha, pôr do sol, pipoquinha, amendoim. Piquenique no lençol, um vinho bem baratinho. Uma letra foda pra dizer, essa foi feita pra mim. A noite é daquele jeito, me tome, toma coragem. Depois de um banho quente, lava a alma e a saudade. Encara com vergonha a própria felicidade. Desmaia no ombro e sonha que tudo isso é de verdade. Isso não, vai embora, não agora. Bem na hora que eu tava te curtindo demais. Não vá, não vá, baby. A gente junta demais. Tire suas férias comigo no paraíso. Tire suas roupas, vamos perder o juízo. Não viaja nas fofocas, de que eu tô te traindo. Tô tentando nos separar, mas o teto não é de vidro. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Hey baby, o nosso amor é tão lindo. Tô dizendo que te amo e tá todo mundo ouvindo. Não faz uma mulher verdadeira na vida de um homem. Por mais cafajeste que ele seja, por mais loucura que tenha feito, tem um momento que ele toma jeito pra não perder o que importa agora. O que importa agora. Hey baby, a gente junta demais.